Noticiamos na sexta-feira a morte de um idoso na cidade de Santa Helena. A informação é de que um jovem teria dado um golpe de madeira na cabeça do cidadão após uma tentativa de homicídio por parte do idoso com o uso de uma faca. Para a surpresa das autoridades, ainda na noite de quinta-feira, o jovem Edson Ribeiro Lopes, de 19 anos, se apresentou na delegacia da Polícia Civil de Santa Helena, sem a companhia do advogado, dizendo ser o autor da paulada que vitimou Vunibaldo Berdit, de 58 anos. O jovem havia sido identificado já na cena do crime. De acordo com a Polícia Civil, em seu depoimento, Edson alegou legítima defesa e detalhou que há tempos Vunibaldo fazia provocações quando passava em frente à sua residência, falando palavras de baixo calão a seu pai, que é cadeirante. Na tarde do dia 26, novamente o fato ocorreu. Ele passou em frente à casa, xingou o pai e, quando ele retornou, eu fui pedir para que ele parasse com as ofensas. Nesse momento, ele, que estava com um pedaço de melancia na mão e uma faca na outra, tentou me dar uma facada. Ainda na versão do jovem, ele falou que escapou da facada porque se abaixou. E nesse momento, havia um pedaço de madeira no chão e ele pegou a madeira e bateu com ela no idoso, lhe acertando o peito. Foi quando a madeira quebrou em três pedaços, segundo Edson. Mesmo assim, Vunibaldo continuou investindo com a faca contra ele e, em dado momento, o jovem ficou com um dos pedaços de madeira na mão e acertou um golpe na cabeça do cidadão, que caiu já sem vida. Edson disse que retirou a faca da mão do idoso e pediu aos seus familiares para que chamassem o socorro médico. Em seguida, ele saiu de carona na moto de seu irmão de criação e foi até a casa do filho de Vunibaldo para explicar o que havia acontecido. Depois, ele fugiu e avisou a autoridade policial que iria se apresentar. Porém, ninguém imaginava que seria antes de expirar o prazo do flagrante delito. Após ele ser ouvido, foi encaminhado para a carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena, onde permanece à disposição da Justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.